Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus nos dias que transcorre, mostrando a importância da ética e a moral em nossas vidas. Vem também nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença para entrar em seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. As casas espíritas que nos apoiam são o Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, o nosso convidado será o Luiz Carlos Peagno e o tema será Escuta Terapêutica. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Pode participar também do nosso Facebook, participar também do nosso WhatsApp, que estamos aqui para interagir, bater um papo com vocês e com o nosso convidado de hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga, 750M. E um bom dia para você que está nos ouvindo através da rádio online, Vivência Espírita. E também um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que vão escutar nossa reprise durante a semana que vai retransmitir na nossa rádio online. Rui, a gente está retransmitindo terça, quinta e sexta, e sábado, desculpa, esse programa de domingo hoje. Então, todo terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã, a gente reprisa o programa do último domingo. Graças ao nosso amigo também, nosso amigo José Magalhães, que está lá nos Estados Unidos, que ele trata o programa e também coloca no ar para a gente tem que agradecer ele por esse apoio que tem dado para a gente. Ô Rodrigo, eu tenho ouvido o programa em reprise, ele parece que é melhor do que feito na hora, né? É porque eu trato lá, eu arrumo a voz de todo mundo, masteriza, né? Mas fica brincadeira. Bonito. Eu já comentei aqui domingo passado que eu estava vendo o Helder, estava vendo o Eurípides no programa, então está muito. Ah, o doutor João Batista, né? Exatamente. Muito bacana. Exatamente. Mas é muito bom. Falei, poxa, convidar eles. Pessoas. E quem quiser ouvir, né? Quem está ouvindo a gente pela rádio pela primeira vez, é só baixar o nosso aplicativo no Android, coloca lá Vivência Espírita, ou pelo iPhone, coloca aquele iRádios e pesquisa pelo Vivência Espírita que vai listar lá a nossa rádio. E com 24 horas também. E tem quem puder também assistir pelo Periscope, a gente já está ao vivo no Periscope. É só colocar arroba Vespírita. E entrar ou entrar pelo nosso site vivenspírita.com.br. Nós estávamos conversando com o Inácio, ele está dizendo hoje da facilidade que as pessoas têm em ouvir o nosso programa, né? Pode ser exatamente. Celular. Inácio é o nosso técnico aqui, né? Que está no nosso programa. Pelo celular, pelo Periscope, pela internet, entra lá vivenciaespirita.com.br/rádio. Se você tiver no computador e não tiver acesso para ouvir aqui, eu estiver fora, estiver viajando, pode entrar pelo computador, colocar lá /rádio no nosso site que dá para ouvir. Então, a gente ainda não definiu a pergunta para sorteio, mas a gente vai sortear dois livros no final do programa. Quem quiser interagir, mandar pergunta, a gente vai interagindo sobre o tema. Aqui o telefone é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. A gente também tem o WhatsApp. Quem quiser interagir aqui no programa do Vivência Espírita, é só adicionar aqui o nosso WhatsApp, que é 12-981-11-0474. Então é 12-981-11-0474. 0474. É só adicionar aqui, a gente adiciona vocês no grupo. E aí vocês podem interagir, a gente vai lendo aqui durante o programa, tá? Vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Sônia do Jeff. Meu Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros a ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravos das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de Teu coração. Jesus abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que Tua Mãe seja a Mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da Terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo e eu. Na qualidade de Teu amor e na qualidade de Teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e, beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. Tema do dia. O tema do dia é escuta terapêutica. E nós estamos aguardando o diretor-geral do Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, que é o Luiz Carlos Piagno, que é também da nossa meio espírita, para falar. Mas até agora não chegou. Deve ter acontecido, espero que não tenha acontecido nada de grave para o Luiz Carlos Piagno. Mas nesse interim, nós estamos aqui com o Eduardo, que é o presidente da USE, que ele vem falar sobre o encontro que nós teremos agora em abril. Fala pra gente, Eduardo, bom dia. Fala pra gente o que, que vai acontecer no dia 18 de abril de 2016. Ok, primeiramente um bom dia. Bom dia a Rui, Jorge, Rodrigo e amigos da rádio e os ouvintes da Super Rádio Piratininga. Então, no dia 18 de abril de 2016 vai ser uma segunda-feira. Das 19 às 22 horas, nós vamos estar comemorando o dia de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Porque aqui em São José dos Campos, desde 1996, não é isso, Rui? Sim. Desde 1996 foi instituída a Lei 4935, onde é uma lei municipal, que para lembrar, para comemorar esse dia, o dia de Allan Kardec. É que foi de autoria do vereador Aloysio Petit, que era um batalhador da nossa doutrina espírita aqui em São José dos Campos. Isso mesmo. Nós vamos ter nesse dia aí dois expositores, já estão confirmados, o Carlos Abranches e o Mário Vinhas. Vamos ter momentos de arte, onde o grupo Energia vai cantar, o Paulo e Leia já confirmaram que vão cantar também. O grupo Castelã também vai se apresentar e vai ter um momento de confraternização com salgadinhos e onde os espíritas vão poder se confraternizar. E os dois palestrantes? Os dois palestrantes, Carlos Abranches e Mário Vinhas. Cada um vai falar uns 20 minutos, mais ou menos. Esse encontro se dará na Câmara Municipal de São José dos Campos, que fica na Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, número 33. É do lado da Prefeitura. Do lado da Prefeitura. É uma realização, esse encontro é uma realização de todos os grupos espíritas de São José dos Campos, independente de movimento, do movimento. Quem quiser. A gente está chamando de Movimento Espírita de São José dos Campos. Até quem não for espírita pode ir. Pode ir, claro. Maravilha. Com certeza. Até quem não é de São José dos Campos também pode ir. Pode vir, né? Pode vir no encontro. Porque lá cabe muita gente. E a gente sempre brinca aqui, né, Jorge? Que tem água gelada, ar-condicionado e estacionamento à vontade lá, né? Maravilha. Principalmente segunda-feira. E à noite também, né? Eu queria aproveitar, viu, Rui, aproveitar a oportunidade de estar aqui fazendo propaganda, divulgação. Agora, daqui a pouco, vai estar iniciando a Feira do Livro Espírita em Paraibuna. Se dará lá na feira mesmo, em Paraibuna, perto do mercado municipal. Aí as pessoas aproveitam, compram um livro espírita e comem um pastel ali da feira, que é fantástico o pastel lá de Paraíba. Comprou até bananinha também. Tem. Me perguntaram, sexta-feira, que nós fizemos um evento lá na Câmara, né, Jorge? E foi distribuído Evangelho, Livro dos Espíritos, aquele outro livro do nosso amigo lá de Minas Gerais, né? Do Guaraci. Do Guaraci. Foi distribuído de graça lá os livros. Uhum. E me perguntaram, viu, como é que faz para comprar o Livro dos Espíritos, e o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, aquele preço bem acessível para ser distribuído para as pessoas. Então, na feira vai estar disponível essa versão. É uma versão econômica do Livro dos Espíritos e do Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu não sei exatamente o preço. Eu sei que é menos de R$2, ou é em torno desse valor, né? É uma versão econômica e acessível a todos. Muitas casas espíritas vão lá e compram assim caixas desse livro para doar aos seus frequentadores. Nós temos como exemplo, né, Jorge, que distribui o evangelho de graça lá a tenda de Umbanda, e sempre distribui. Teve um ano que distribuiu 2.000 evangelhos. Distribui muito evangelho. Muito evangelho segundo o Espírito. Para a pessoa que vai pela primeira vez lá, eles dão um evangelho. E vai muita gente lá, né? Então é um exemplo para nós espíritas, pessoal da tenda de Umbanda, distribuir evangelho segundo o Espiritismo para todo mundo que vai. Mas muitas casas distribuem. Lá na AME também a gente distribui. O Centro Espírita Divino Mestre também entrega para quem faz atendimento fraterno. Lá no Pode Trás também. Nós Ismael, isso aí eu tenho certeza. Está se tornando uma prática comum. Quem vai pela primeira vez recebe o evangelho. Eduardo, você tinha mais alguma coisa para falar, não tinha? Também ele pode falar sobre o que terminou sábado, né? É verdade. Nós tivemos ontem, lá em Paraibuna, a última palestra da 64ª Semana Kardeciana. Foi uma semana fantástica. Começou no domingo com um seminário de Cosme Massi, um palestrante fantástico. Conhece Allan Kardec profundamente. Aí, depois da noite, ele fez uma palestra sobre o tema a estrutura das obras de Allan Kardec, né? Aí nós tivemos na segunda a Rosângela Pires, na terça o Eduardo Miyashiro veio falar, na quarta foi a Fátima de Carvalho, na quinta o Carlos Alberto Dias e na sexta o Eduardo Valério, terminando então com Carlos Abranches no sábado ali lá em Paraibuna. Legal. Foi a semana kardeciana. Isso, foi essa. Legal. Já estamos no número 64. E como é que está o voluntariado para a 44ª Feira do Livro Espírita aqui em São José? Para agosto, são, né? São muitos voluntários. É 44ª mesmo, né? Eu acredito que seja. São muitos voluntários. Eles se reúnem aos sábados de manhã na obra social. Eles se reúnem sábados de manhã no Centro Espírita Seara de Luz. Que é ao lado da obra social. E são muitos voluntários, estão engajados, já estão trabalhando já há vários meses aí. E agora, esse ano, nós temos essa versão da Feira do Livro Espírita em Paraibuna. Vamos tentar uma versão lá no litoral e vamos tentar uma versão em Monteiro Lobato, né? Tomara que dê certo. E a feira tradicional do final de agosto já está... Que se usando. Legal. Queria mandar um abraço aqui para o pessoal que já está participando, tá no programa aqui no WhatsApp. A Anelisa já estava esperando, antes de começar, ela já estava aguardando o programa. Olha que legal. E a Helene também, acho que é de Aracaju, né? Já estou aqui esperando também, manda um bom dia a todos. O Ed Moreno, manda um ótimo dia, pessoal. Hoje já estou indo para CE3, deve ser um centro espírita, dia 3 de outubro, na Lapa, um maravilhoso programa a todos. Ele deve estar indo lá tocar, né? O Ed Moreno vai estar aqui com a gente no dia 3 de agosto, aqui quando vai ter o programa lá, as curas, que a gente já pode até fazer uma divulgação aí das curas que vai... Curas e cirurgias espirituais que vai ter lá na Casa da Marcia, na Casa da Paz, perdão. O Antônio Besta também mandou um bom dia e um bom domingo. O Ari Rangel também na escuta, um bom dia, meus amigos queridos. O Carlos Monte Oliva também, bom dia, bom programa a todos. Luiz, bom dia, excelente será o tema abordado no programa de hoje. Parabéns, família Pimentel. Lindíssima em Jacareí, ó. Que legal. E a Elza e o Vitor também estão aqui mandando bom dia e já participando aqui do programa. Se vocês quiserem ligar também pra gente participar, aqui é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 também para participar com a gente. A gente está aguardando o entrevistado, mas já vamos bater no papo aqui hoje. Rui, só para a gente dar uma incrementada aqui na vinda do trabalho de cura lá de Ribeirão Pires, né? É a equipe do Edson, muitos de lá de Ribeirão Pires vêm com ele acompanhar, né? Estamos esperando muitas pessoas lá na Casa da Paz em Jacareí. A Casa da Paz fica na Rua Tomé de Souza, número 200, no Jardim Paulistano, lá em Jacareí. Então, todos estão convidados, quem estiver passando por algum problema de saúde e queira passar num cirurgião espiritual, né, nós teremos a equipe aí do Edson Barbosa, claro, a equipe do Centro Espírita Irmã Sheila, lá de Ribeirão Pires, no dia 2. Então, vocês têm que chegar lá cedo, a partir das... Antes das 7 horas da manhã, já tem que estar por lá, né, para poder fazer a ficha, quem tem que fazer, e pode ir preparado para passar o dia todo. Se alimenta, assim, sobriamente, né, para poder se preparar se for fazer a cirurgia. Lembrando que a cirurgia não é com inserção, quer dizer, não corta ninguém, não. A cirurgia é só espiritual mesmo, mas a pessoa geralmente fica o dia quase todo lá. Quando chega no final tem uma sopa, né, lá para as 3, 4 horas da tarde, dependendo. Então o pessoal está se preparando lá na Casa da Paz para receber a equipe do Edson Barbosa, lá de Ribeirão Pires, que é muito procurado, né? Lá em Ribeirão a gente vai, é uma média aí de 700, 800 pessoas. O Rodrigo é um voluntário, tem ido lá pelo menos uma ou duas vezes por mês para ajudar no trabalho, e sabe que é puxado, mas muitos resultados, muitas coisas interessantes, muitas curas. Inclusive, o Edson passou para mim até um depoimento, porque Ele tem um programa de rádio, na Rádio Mundial. Inclusive o programa dele é reprisado aqui na Rádio Web também, na nossa Rádio Web. E o Edson estará conosco aqui. Eu vou colocar aqui a chamada, né? A chamada. Depois a gente tem até um depoimento aqui que a gente pode colocar também. A chamada para o dia 2 de abril. Atenção, Jacareí região. Dia 2 de abril, sábado, a partir das 7 horas da manhã, grandioso trabalho de curas e cirurgias espirituais, com o renomado médium de curas, de efeitos físicos e psicógrafo, Edson Barbosa de Souza, no Grupo Espírita Casa da Paz, Rua Tomé de Souza, número 200, Jardim Paulistano, Jacareí. Para mais informações, ligue e fale com Marcelo ou Hélio através do telefone 0-12-3953-3228 ou com Ludmila pelo WhatsApp 12-98887-1368 98887-1368. Esse é o programa Vivência Espírita e acabamos de receber aqui o nosso amigo Luiz Carlos Piagno, que é o diretor-geral do Hospital Psiquiátrico Francisco Júlia. Parece que tem um outro nome aqui, mas depois ele corrige. Fala, Jorge. Eu quero colocar aqui um depoimento também da pessoa que ligou lá, né? Um depoimento de uma pessoa que recebeu uma cura, né? Foi beneficiada e ela ligou para o programa da Rádio Mundial, lá do Edson, para falar ao vivo, né? O que ela estava passando, o que aconteceu, né? Vamos colocar aqui também. Peraí. No telefone lá. Mas, Jorge, quer dizer que é o Edson? Ah, legal. Tá bom. Bom dia, Edson. Oi, bom dia. Bom dia, meu irmão. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Oi, tudo bem, graças a Deus. Antes de mais nada, meus parabéns. Obrigado. Ao programa. Tá? Desejo que... Bom dia. Tudo bem. E você? Estava meio resfriado, está melhor hoje? É? Estava meio resfriado ontem, já está melhor? Estava bem resfriado. Uhum. Assim, deu para a gente efetuar a tarefa, né? Uhum. Tudo bem. Tá? Ontem tinha muita gente lá? Ah, tinha um pouquinho, né, Jorge? Tinha um pouquinho. Ontem era feriado aqui na cidade, uhum. Mas tinha um número considerável de pessoas. É, esse pouquinho aí é mais ou menos umas 500? É, mais ou menos umas 600 pessoas. Ah. 600. Tá? Tá bom. E aí, Edson, a expectativa aqui do pessoal na região tá grande, esperando a você e a equipe aqui no dia 2 de abril, né? Oh, se Deus quiser, estaremos aí com toda a força e com todo o gás, né? Uhum. Ainda mais se tratando de um trabalho com caráter beneficente, né? Uhum. Em prol do nosso querido irmão Alamar Régio de Carvalho, em memória, né? Uhum. Onde toda a arrecadação será destinada à família do Alamar, né? Certo. Então, Edson, só vamos falar que a arrecadação é de venda de livro e de CD, né? Para poder o pessoal não ficar pensando que é cirurgia. Para pagar exato, cirurgia. Exato. Exato. Uhum. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Diga. Tá. Ontem estreou na Rádio Mundial um programa chamado Mundial Culinária, do chefe internacional Marcos Chinefe. Certo. Vou repetir, Marcos Chinefe. Uhum. É uma indicação nossa, né? Uhum. Que a Rádio Mundial deu um programa a esse querido amigo nosso. Certo. E o caráter desse programa é um caráter social, tá? Certo. Marcos Chinefe, ele é um cozinheiro internacional. Uhum. Já cozinhou em 74 países. Uhum. E o ano passado ele fez, cozinhou em 90 creches. Tá? Legal, hein? 90 legal. Creches. Inclusive, por ele ser meu amigo, eu posso já falar em nome dele. Caso você aí de São José dos Campos ou do Vale do Tabaté necessitar ou precisar, tá? Quando estiver fazendo um evento, é só falar comigo que eu colocarei vocês em contato com o chefe internacional de cozinha, Marcos Chinefe. Só uma pergunta aqui. Eu gostei do primeiro nome, Marcos, mas chinês não dá a impressão que é um cozinheiro chinês, não? Eu vou soletrar. Ah. X. Ah, é com X, né? Legal. E... Eu tô brincando. Ué, meu irmão, obrigado. E não, fala pra mim, aí ele, o programa dele vai passar quando? Essa semana vai ser sexta-feira às 23 horas. Certo. Mas a partir de abril isso todos os sábados, tá? Mas a partir de abril, a partir das 17h30. E ontem já estava passando, vai, né? Vai ensinar a dona de casa como reaproveitar alimento. Certo. Vamos fazer cozinha de ocasião. Ontem, Edson, enfim, ontem... Mas um trabalho social e também econômico, porque no momento em que nós vivemos no país, né? É muito importante as senhoras também aprenderem como fazer. Certo. De um limão à limonada, né? E ontem eu estava ouvindo lá, Edson, É o Rodrigo, bom dia, Edson. Eu tava ouvindo, tava com fome ouvindo o programa dele ontem na Rádio Mundial. Ah, você ouviu ontem? Legal. Eu escuto o programa dele, fico com fome, mas é muito legal, feliz, muito bonito o trabalho. Tá? Mas eu fico feliz porque ele não é espírita, uhum. Certo? Ele não é espírita, porém, ele tem esse lado social de benemerência, uhum. Que eu acho muito importante e que vem somar as nossas casas espíritas, tá? Legal, Edson. Meu irmão, muito obrigado pela sua ligação e nós estamos aguardando você dia 2 aí. Olha, foi eu quem agradeço, tá? E estou muito feliz de falar com vocês e desejo a vocês realmente sucesso. E dia 2, com as graças de Deus, estaremos lá com um coração cheio de alegria para fazermos um trabalho espiritual envolto em bastante vibração. E eu desejo a todos aí do Vale do Paraíba e região um grande abraço e estou feliz por falar com vocês. Meu abraço ao Rui, tá? Sim, bom, aqui, bom dia para você, viu? Está inventando moda aí. O Rui está... Agora é um sapato de uma coisa, sapato da outra, rapaz. Se eu chegar na idade do Rui, e se eu trocar o sapato, por favor, eu não aceito sarro, tá? É só não passar na nossa frente. Se não passar na nossa frente, você não vai ter... Ninguém vai falar nada. Mas se passar na nossa frente, você não vai ter perdão. E também um abraço ao doutor que vai dar uma palestra aí sobre psiquiatria, tá? Esse é um assunto muito importante que me leva ao contato que tive muito tempo em Uberaba com o doutor Inácio. Eu adoro esse assunto. É, o tema de hoje, viu Edson? Bom dia, viu? Bom dia. Escuta terapêutica. Uhum. E o Piagno, o Luiz Carlos Piagno, é o diretor-geral aqui do nosso hospital de doenças mentais, que foi idealizado pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e que funciona aqui há quase 43 anos. É isso, Piagno? É 40 anos que funciona aqui a nossa hospital, que era justamente um complemento para aquelas pessoas que eram atendidas pelo CVV. Ah, tá bom. Tá bom? Muito bom. Então fique na escuta aí. Um bom dia para você, viu? Vou continuar na escuta aqui. Um abraço a vocês todos. Tudo de bom. Fique com Deus. Isso, Eduardo, meu irmão, obrigado aí pelos recados que você vai passar pra gente. Eu que agradeço e tenho um bom programa. Deixo aqui o meu abraço ao Luiz Carlos, que é o nosso companheiro lá do Francisca Júlia, onde aos sábados de manhã a gente tem lá a nossa atividade de espiritual aos doentes. Então, bom rádio pra você. Foi, obrigado. E vamos até o dia 3 de abril, né, Eduardo? Que nós estaremos lá na reunião para fazermos aquele evento, né, Jorge? Uhum. Amigos do Chico. Isso, vamos para o nosso intervalo comercial, tocando a música do Carlinhos Conceição, Doutrina de Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia. Extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu. Raiou a codificação, o ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um tentativo doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois não chegar os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, o ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigindo missionário, um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois não chegar os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos e hoje o cristão profeta. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois não chegar os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos e hoje o cristão professa. E agora nós estamos aqui com o nosso amigo Luiz Carlos Piagno, que é o diretor-geral do CVV Francisco Ajura, com a nova nomenclatura, é voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho, e ele vai falar para nós sobre escuta terapêutica. Bom dia, Luiz Carlos Piagno. Bom dia a todos aqui presentes, ao Rui, Jorge, Rodrigo e aos ouvintes. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre um assunto assim interessante, porque no mundo moderno as pessoas poucas vezes param para ouvir o outro. Então o objetivo da escuta, que a gente aprendeu aí, se vem aprendendo, vem trabalhando dentro do CVV como voluntário, é oferecer uma oportunidade às pessoas para desabafo, para conversar. Porque muitas vezes no momento de solidão, de depressão, de desespero, de aflição, as pessoas não têm com quem conversar, não têm com quem se abrir. Então a escuta tem como objetivo oferecer às pessoas uma, não sei se eu posso chamar de capacitação, mas uma mentalidade de ouvir, de acolher o outro sem interferir na vida da pessoa. Esse é um complemento do CVV? É um trabalho que nós trazemos do CVV, é um trabalho construído no CVV, são vivências. O CVV é o trabalho de prevenção de suicídio, já existe no Brasil há 53 anos, tem 74 postos de prevenção do suicídio e perto de 2 mil voluntários espalhados pelo Brasil, oferecendo a escuta, uma escuta acolhedora, uma escuta sem julgamento, sem avaliações, permitindo ao outro que abra o seu coração num momento difícil. Luiz, você trouxe para nós aqui um muito interessante, gostei muito. Suicídio, uma epidemia silenciosa. Isso. Prevenção e assistência. Isso. E eu estava vendo aqui que o prefácio foi feito pelo André Trigueiro, né? O jornalista André Trigueiro, que sempre está no Globo News, né? Tem muitos programas na Rede Globo. É um grande colaborador do CVV. Fala muito de ecologia, né? De ecossistema. E ele está colocando aqui uma frase que eu achei interessante. Cada um de nós é diretamente responsável pela própria sobrevivência e também pela manutenção da vida de todos os que nos cercam, com amor e respeito. O que a gente vê é assim muito, é que eu cuido da minha vida e se o cara quiser se matar, é problema dele. Exatamente. E na realidade, eu também sou responsável por isso. Né? Nós vivemos em sociedade, então nós devemos nos apoiar uns aos outros, oferecer uma oportunidade para que a gente possa se apoiar mutuamente. O apoio é mútuo. Uhum. Você é uma relação de mão dupla. Eu estou do seu lado, você está do meu, e a gente procura junto caminhar. Sempre, sempre, sempre valorizando a vida. E Luiz, para a gente, eu acho que nós perdemos tempo na primeira parte, não perdemos tempo com os assuntos que nós tocamos na primeira parte, mas foi porque o Luiz não é só o Ari Rangel e o doutor... Como é que é o nome dele? O amigo do Ari, doutor... Eu esqueço o nome dele. Todo mundo esqueceu, então não é só ele. O doutor Rogério. Doutor Rogério, que se perde, não. O Luiz também ficou perdido procurando lugar para parar aí. Chegou, não consegui, fiquei rodando atrasado. No quarteirão. hoje é domingo, imagina. Não, mas hoje está tendo... verdade. Né? Hoje está tendo vestibular, alguma coisa aqui na faculdade aqui próximo. Não tem lugar mesmo para parar. Duas voltas aqui no quarteirão. Aí eu estou falando que nós perdemos tempo o seguinte, que eu acho que o assunto é interessantíssimo e por isso que a gente tinha que correr mesmo em cima disso, para a gente não perder muito tempo. O mundo está pedindo socorro, né? E eu estou vendo aqui, a cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. Só para a gente ter ideia, 1 milhão de pessoas se matam por ano no mundo. É muita gente. Estamos falando de suicídio direto. Pessoas que cometem o suicídio porque perde o prazer de viver, se eu posso dizer dessa forma, entendeu? E acabam cometendo suicídio. E nós, ouvindo, e nós nos colocando disponíveis para o outro, nós podemos fazer com que essas pessoas repensem a vida e voltem a viver. Então. Olha que interessante aqui, né? Que interessante no título, a título de informação. De acordo com os pesquisadores da Universidade de Glasgow, 90% das pessoas que cometem suicídio sofrem de alguma forma de doença mental, principalmente depressão ou dependência de álcool ou de outras drogas, que tem papel importante na morte. Quando essas pessoas não recebem tratamento adequado, a saúde mental chega ao seu limite de ação. Exatamente. Então, o que a gente pode ver? Nós precisamos de ajuda do profissional e um ombro amigo para ouvir alguém no momento da solidão, no momento do desespero. Uma coisa importante, o Jorge, que no ato suicídio sempre está presente a depressão e a solidão. Sempre. Luiz, olha só. Nós vivemos num país que aparentemente, nós somos cristãos, 90% é cristão, né? Eu acho que 90% é cristão, porque quando a gente vê... São poucas pessoas que não são cristãs aqui no Brasil. E a gente pensa que por nós sermos religiosos, nós estamos tranquilos em relação a isso. Mas eu estou vendo aqui o ranking publicado de suicídios, os países com quantidade de casos, com maior quantidade de casos. O Brasil está em 8º lugar, né? Olha só, primeiro lugar Índia em primeiro lugar com 258 mil suicídios em 2012, a estatística de 2002. Depois a China com 120 mil, os Estados Unidos com 43 mil, a Rússia com 31 mil, o Japão com 29 mil, a Coreia do Sul com 17 mil, o Paquistão com 13 mil e o Brasil com 11.821 suicídios no ano. Isso é segundo a Organização Mundial da Saúde, isso são aqueles suicídios que são catalogados. Tem muitos suicídios que não são catalogados. Certo. Que são catalogados como acidente de trânsito, por exemplo. Uma pessoa... E eles têm um comportamento autodestrutivo, bate um carro e... Isso, é que ele sai fora da estrada, cai na ribanceira, suicídio. Quer dizer, então nós temos esse suicídio, é involuntário ou voluntário? Sempre, desde que eu estou falando, o indivíduo bateu ali, a gente solicitou suicídio voluntário, ele teve a intenção de se matar, desejou se matar, quis acabar com a vida. E aquela pessoa que vai usando a bebida, a droga, sem vontade de viver, também é um suicídio. É um suicídio. Mas só que não é catalogado, né? É catalogado como doença, tá? Que precisa de tratamento por um profissional médico, um profissional psicólogo. E é catalogado como é um comportamento autodestrutivo. E você fala assim de catalogado, existe uma curiosidade, né? Mais homens se suicidam do que mulheres, certo? Em termos estatísticos. Só que tentativas são mais mulheres que executa tentativa de suicídio sem se chegar a concluir. Por que tem essa diferença? Na realidade, o homem tem uma personalidade mais impulsiva. O suicídio nada mais é que um ato de comunicação, um ato desesperado de comunicar alguma coisa. E muitas vezes as pessoas, quando tentam comunicar isso, não são ouvidas, não são escutadas. Geralmente é mais ou menos isso, ó. E é por isso a importância da escuta. Da escuta é importante. Porque quando a pessoa, só complementando, quando a pessoa fala, quando ela abre o coração, é mais ou menos como ela se estivesse organizando seu arquivo interno, percebe? Ela joga tudo em cima da mesa e começa a se organizar. Quando ela desabafa, quando ela fala, ela começa a se ouvir. Ela começa a se escutar. Ela começa a descobrir caminhos que até então ela não conseguia encontrar, porque o sentimento estava embotado, o sentimento estava fechado. E no momento de abertura, ela pode rever muitas coisas. O problema pode até continuar, mas ela consegue encarar de outra forma, de outra maneira. E isso é interessante, num desabafo, numa escuta, num acolhimento. E já que ninguém escutou, ele falou, vou lá e fazer uma forma que todo mundo vai ficar sabendo. Não, mas não por causa do outro. Às vezes a pessoa tem que se escutar. Tem pessoas que vivem sozinhas e vivem muito bem. Então ela tem uma boa comunicação com ela mesma. E às vezes no momento extremo na vida, no momento difícil da vida, eu preciso dividir, compartilhar com alguém. E numa sociedade ameaçadora como a gente vive, onde a gente é julgado, onde a gente é criticado, onde nós temos muitos preconceitos, o que acontece com as pessoas? Ela entra num estado de defesa, ela se fecha. Onde a pessoa também debocha muito da gente? Tem isso tudo, brincadeiras. Né? Então, a abertura, o ouvir com respeito e acolhimento permite à pessoa, sabe, a se abrir, e quando ela se abre, ela se ouve, ela se organiza. Ela se permite a viver aquele momento, que até então ela ficava se defendendo, se justificando. Estou sendo claro? Está fazendo sentido isso? Ô, Luiz, aqui tem um capítulo aqui que o livro, a cartilha é pequena, mas é interessantíssima, né? Eu acho que a gente tem que sair distribuindo essa cartilha aí bastante. Nós vamos trazer para São José. O momento de derrubar tabus. Porque diz que a Unicamp fez uma entrevista, uma pesquisa que diz que 17% dos brasileiros já pensaram em suicidar, né? Isso. 17%. E desses 17%, 4,8% traçaram um plano, arquitetaram um plano para se matar. As pessoas começam a elaborar como vou fazer isso, começam a dar avisos. Por exemplo, a pessoa tem um hobby, ela gosta de jogar tênis, por exemplo. E deixa eu te fazer, não substitui isso por outra coisa. É um aviso. Outro aviso, viver sem a minha pessoa, vocês viverão melhor. Não faz sentido mais eu ficar aqui. Eu sou um estorvo. Não preciso ficar aqui. Um elefante branco. Exatamente. Ele passa a sentir muito tirando, peso. Tirando fora as mães, né? Porque mãe fala muito isso. Mãe é muito chantagista também, né? Mãe. Então a gente precisa estar atento. Isso é uma atitude de comunicação. Ele está dizendo, olha, eu estou precisando. Dá para a gente conversar? Pessoa se isola. Vai se isolando, vai se afastando. Então a gente precisa ficar. Tem outros dados que dizem assim que cada 10 pessoas que cometeram suicídio, 8 avisaram que iam cometer. Mas, Luiz, o suicídio também não é uma forma da pessoa se vingar? Para vocês não me ouviram, agora vocês vão viver É um ato de comunicação. Entendeu? É um ato de comunicação. olha o que vocês fizeram comigo. É isso. É uma forma. Então, e dizia, olha, vocês vão sofrer com o meu suicídio. Não tem pessoas que também pensam dessa forma? Tem pessoas que pensam dessa forma. Às vezes é o desespero que ele gostaria de fazer com o outro, ele volta para dentro. Agora, Luiz, quando diz aqui assim, é preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto. Isso é importante. Agora, quem deixar de ter medo? Quem está querendo se matar ou a gente que nós escutou? Nós ouvirmos as coisas e falar sobre o assunto. Ah. Divulgar de uma forma consciente, de uma forma esclarecedora, mostrar que existe, como se fala do câncer. Porque tem gente que não aguenta, a pessoa está dando sinal, fala, para com isso, cara, deixa disso. Eu diria assim para essa pessoa, olha, eu estou vendo que você está passando um momento difícil, eu diria isso para ela. O que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Se abrir, às vezes a pessoa não quer falar naquela hora, mas você se coloca à disposição. Sim. Você mostra que você está interessado quando você por quiser, ela. Quando você quiser ouvir, uma escuta. Eu estarei aqui, né? Se quiser, eu estarei aqui para você. Pode contar comigo. Mais ou menos isso que eu estou dizendo para o outro, quando eu me coloco à disposição. Rui, antes deixa eu só falar da pergunta para o sorteio, porque a gente não comentou no começo. Isso. Que é para sortear dois livros espíritas e também duas cartilhas que o Bergan trouxe para a gente de Suicídio, Uma Epidemia Silenciosa. Prevenção e assistência, né? Uma cartilha muito interessante aqui com apoio das federações, da Aliança, da USE e de todo mundo. A gente coloca como encarte do livro para sortear, para pergunta para sorteio. Essa cartilha. Desculpa, pode falar. Luiz. É que essa cartilha foi feita pelo Antônio Carlos, ele organizou isso. O Antônio Carlos é o nosso membro do Conselho Diretor do CVV. E nós organizamos, ele organizou essa cartilha com apoio da Federação Espírita Brasileira, Aliança Espírita Evangélica, a USE São Paulo e a AME Brasil. A AME é a Associação Médica Espírita. Com que objetivo? De levar isso e mostrar que as pessoas precisam de apoio, precisam ser ouvidas e ainda além. Oferecer aos grupos espíritas que se interessarem fazer atendimento de socorro espiritual para pessoas que pessoas que cometeram suicídio ou que tiveram mortes violentas. Ah, esse socorro espiritual. Espiritual. A gente falou aqui de apoio, agora estou indo além, que é o que está aqui na cartilha. Esse para as casas espíritas. Para as casas espíritas que querem fazer um trabalho de socorro espiritual para pessoas que cometeram suicídio e mortes violentas, essa tipo cartilha, homicídio. Essa cartilha tem em PDF também ou não? Tem. Se a gente entrar aqui no... Tem um site aqui, né? Tem. apoiogás@gmail.com. Tá aqui. No Facebook. E aqui é download gratuito. Facebook, legal. Tá aí, ó. Eu vou passar aqui no link para os ouvintes também, que você quiser pode pegar acessar essa cartilha, já vou passar agora no instante. Então, só falando qual é a pergunta é, você tem o hábito de ouvir as pessoas? Então, entre, deixe a sua opinião, ligue para nós no 12-3941-9750 ou no 12-3942-9750 ou pelo nosso WhatsApp. Então, a pergunta é, se você tem o hábito de ouvir as pessoas, deixa aqui e aí no final a gente vai sortear os dois livros junto com essa cartilha. Então, vamos lá? Luiz. Por que então é tão difícil de se falar sobre suicídio? Já adiantando até, alguns anos atrás, por exemplo, uma pessoa que se matava, nem o corpo na igreja da pessoa podia entrar, porque ele já era discriminado ali, quer dizer, e aí as próprias religiões, elas criaram esse tabu de não se falar, então todo mundo tem medo de falar sobre suicídio. Por que esse medo total? E tinha cemitério que tinha um espaço reservado para os suicidas, ele não era enterrado junto com os outros. São tabus, são coisas, mitos que a gente vai criando, que Deus castiga, que Deus não, que a gente está cometendo uma... E que o espírito vai ficar sofrendo. Ele sofre realmente, eu não vou entrar nesses detalhes agora, que a gente sabe que toda criatura que comete o suicídio, e mesmo aqueles que têm comportamento autodestrutivo, depois do desencarno vai colher aquilo que fez, a gente precisa entrar nessas coisas. Eu acho que é por falta de falar, por falta de conhecimento, por falta de entender o sofrimento do outro, da dor do outro, permitir que o outro fale sobre isso, fale sobre si mesmo, entendeu? E nós temos que conversar sobre essas coisas abertamente. abertamente. Não temos que ter receio, preconceito de falar sobre o assunto, sabe, Jorge? Certo. A gente não tem que ter preconceito. A gente tem que falar sobre o assunto. Tem que encarar. Tem que encarar as situações e conversar sobre. Exatamente. E abertamente, porque assim, as pessoas precisam discutir para ser ouvida. Fala, Rui. É interessante que eu estava conversando com... Helder? Não, com... O Inácio, antes de começar o programa, nós estávamos falando do Roberto Wagner, ele, o programa dele que faz falta em nossa cidade, né, o Show de Ideias. E interessante que eu estava conversando com o Inácio está me contando um programa que houve, que o Roberto Wagner mandou tirar fora do ar, porque a pessoa não estava correspondendo, e o Roberto Wagner está aí conosco. Bom dia, Roberto Wagner. Bom dia, Rui, bom dia a todos aí no estúdio e aos ouvintes. Eu continuo aqui, Rui, como ouvinte assíduo do programa, principalmente depois que o Rodrigo criou o aplicativo, que me permite ouvir com muito boa qualidade de som, mesmo quando eu estou lá em Ubatuba nos finais de semana. Meu grande abraço ao Luiz Peagno, ele sabe o quanto eu o admiro. Igualmente, Roberto. E eu quero dizer o seguinte, eu estava acompanhando aqui a estatística que o Luiz divulgou e que tem origem na Organização Mundial de Saúde sobre o número de suicídios no mundo, mas eu quero considerar que esses números, aparentemente, são números absolutos, sem levar em conta a população de cada país. Exatamente. Ou seja, ele não é relativo, ele é absoluto. Isso. Observem mesmo. Observem que são todos países de grande população. É o caso da Índia, da China, dos Estados Unidos, do próprio Brasil. Então, como são países de população muito grande, obviamente aumenta a possibilidade da ocorrência de muitos suicídios. Seria interessante que se fizesse, eu não tenho conhecimento, um levantamento relativo, ou seja, o número de suicídios relativamente à população. Eu ainda recentemente li um material a respeito de suicídio que dizia que o frio, os países que são muito frios, são países em que há um número muito maior de depressão, e nós sabemos que a depressão é um meio caminho para o suicídio. Então, essa era a observação que eu queria fazer, e se vocês me permitem um instantinho, eu quero comunicar com a grande audiência que vocês têm que eu estarei estreando aí na Rádio Piratininga, no próximo dia 9 de abril, o meu programa Bom Dia Saúde, que existia há 17 anos e que, com o fim da Estéreo Vale, onde eu até então fazia o programa, eu fiquei algum tempo fora do ar, mas, se Deus quiser, estarei de volta no dia 9 de abril, das 8 às 9 da manhã, aí na Rádio Piratininga. Roberto, você pode ter certeza que você faz falta no nosso meio radiofônico aqui, viu? Porque, olha, a gente sente muito. Era para mim já era um hábito, era um vício aos sábados ouvir o seu programa, os dois, né? Que era o Show de Ideia e o Medicina, da Medicina. E agora a gente ficou meio órfão, né? Então é com alegria que nós vamos recebê-lo aqui como companheiro aqui na Piratininga. Então nós estamos trazendo 50% de volta, né? Porque a rádio ficou aí pobre demais sem o Roberto Wagner. A comunicação de São José dos Campos ficou pobre mesmo sem o Roberto Wagner. É uma lacuna que se abriu que era difícil de nós conseguirmos preencher. E com essa volta aí a gente já está trazendo 50% de volta, então. Isso. E daqui a pouco... com certeza também ele tem que trazer o Show de Ideias de volta também, que é um programa que todas as pessoas gostavam, né? Todas as pessoas. Programa Show de Ideias, mas ideias inteligentes, ideias abertas, ideias que sem discriminação de nada. O Roberto é uma pessoa muito imparcial nesse sentido, então ele sempre foi um exemplo dentro do jornalismo aqui da nossa cidade e do Brasil também. Então a gente fica muito feliz com essa notícia, viu, Roberto? Tá bom, muito obrigado a vocês pelas expressões, fico muito grato, elas são cheias de bondade e, portanto, exagerando bastante nas minhas qualidades. Eu quero, então, roubar um pouquinho mais de segundos do programa, já que vocês mencionaram o show de ideias. Por enquanto, o show de ideias, que estava há 29 anos no ar, não vai voltar, porque nós vivemos um período econômico, que todos sabem, muito difícil. Então, o tipo de anunciante que eu tinha no show de ideias eram anunciantes de mensagens institucionais, que não vendiam nada, só imagem. Eu era patrocinado ao longo dos anos por Embraer, General Motors, Sabesp, etc. E hoje em dia está muito difícil conseguir patrocínio desse tipo de anunciante. Essa é a razão de, por enquanto, o show de 10 não retornar. Mas eu fico muito feliz de poder retornar com o programa em que eu tenho a sensação de estar cumprindo a principal missão que Deus me deu. O Bom Dia Saúde espalha por toda a região orientação médica, fazendo uma medicina preventiva, evitando doenças, evitando mortes. E eu sempre me senti muito feliz em poder apresentar esse programa, que vai retornar ao ar, como eu disse, no próximo dia 9. Não quero mais tomar tempo de vocês, quero ouvir muito meu amigo Luiz Peaga. Um grande abraço e muito obrigado por essa oportunidade. Ô Roberto, quer dizer que nós estamos dando em primeira mão que o seu programa vai voltar dia 9? Exatamente. Opa. Isso foi acertado aí já com o Geraldo, com o Carlos França. Nós já vínhamos negociando há algum tempo, assim que eu saí da Stereo Valley. Eles me ligaram, manifestando interesse em que eu fosse para Piratininga. Eu não vou mencionar o nome de outra rádio que, na mesma época, ligou me oferecendo para que eu voltasse ao ar por essa outra emissora, mas eu optei pela Piratininga. Nós negociamos ao longo desses um mês e meio, dois meses, três meses, talvez, e fechamos o lançamento para o próximo dia 9 de abril. Eu estou preocupado em estar usando o tempo de vocês. Por favor, me deixem voltar a ouvir vocês e o Luiz. Bom dia para você, viu, Roberto? E até o dia 9, se Deus quiser. Se Deus quiser. São 9:02. Vamos para o nosso intervalo comercial. Agora aqui com a música. Essa música do Grupo Castelão, ela é muito interessante, porque o Luiz fez essa música baseado também na indiferença. Eu acho que a indiferença, contudo, é uma das causas principais também de nos levar ao suicídio. Essa era aquela que o Dodô... Não. Indiferença não. É outra. Aquela lá que o Dodô gostava era outra música, né? Confusões. Confusões. Também é do Luiz Carlos, né? Essa é Indiferença. Vamos para o nosso intervalo comercial. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. A indiferença, antes

um dos livros dele, ele fala que a gente precisa buscar pessoas que possam nos ajudar, pessoas que nos inspirem confiança. É, foi o que eu anotei aqui também. Porque à medida que a gente vai oferecendo a escuta para o outro, o ouvir o outro, ele vai adquirindo confiança. Ele vai vendo que pode contar com aquela pessoa, ele vai ver que nos momentos em que ele tiver dúvida, que ele tiver questionamento, ele vai poder conversar sem onde haverá um esforço, né, da pessoa procurar se compreender. Mas, ô Luiz, nós temos tido várias pessoas que são, inclusive, que é citado para a gente de outras religiões, principalmente os evangélicos, que não aceitam esse tipo de coisa, que eles acham que isso tudo é bobagem. Como é que nós podemos conversar, explicar para essas pessoas dessas religiões que essas coisas existem e que não é tão simples assim de simplesmente vamos ignorar? É o que eu digo. Eu tenho uma maneira de pensar que a gente está aberto para procurar compreender as coisas. Não dá para a gente ser, no mundo que nós vivemos hoje, no mundo que se transforma a todo instante, dizer assim, é isso, ponto, acabou, e não se fala sobre o assunto. Né? Nós temos que estar abertos, sim, para ouvir as coisas, aprender as coisas, ouvir de tudo. Até para a gente poder formar o nosso próprio conceito. Sim. Né? Sim. Eu acho que é ficar bitolado. Vamos lá, então. Vamos encerrando o nosso momento Gigavari. Vamos lá. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o nosso amigo Luiz Carlos Piagno, que é o diretor-geral do CVV Francisca Júlia e também voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho. Rodrigo, temos mensagem, participação dos nossos ouvintes? Temos, sim. Temos bastante participações aqui no nosso WhatsApp. A Fernanda Casa Marcelli mandou um bom dia. Rodrigo, Jorge Rui e todos os ouvintes, um abraço. Que Jesus abençoe nosso dia. A gente tem aqui participação da Silmara, também lá do Grupo Energia. Mandou um bom dia. Estamos ouvindo o programa. Abraço a todos. O Ari Rangel, nosso amigo Ari Rangel, manda bom dia, amigos e irmãos. Parabéns ao nosso irmão Luiz pelas colocações. Sobre a pergunta, temos que ser sinceros. Ouvimos muito mais aqueles que se afinizam conosco do que aquelas que às vezes mais precisam. Falta-nos alteridade. Saber ouvir é quase sempre uma questão de caridade. Um forte abraço e um bom domingo a todos. Não percam dia 23 de março, quarta-feira, às 22h40, a participação do médium Rogério Leite lá no programa Super Pop, da Luciana Gimenez, na Rede TV. O Maurício Tomé também manda um bom dia, amigos do programa. Acabei de chegar do show do Iron Maiden, olha que legal. estou me ligando no melhor programa da rádio em São José dos Campos. Luizinho, meu mestre, receba nosso abraço. O Antônio Bessa, ele responde aqui, não respondendo a pergunta, né? Se a gente escuta, a gente tem o hábito de escutar as pessoas, né? Não literalmente ouvir, mas estar disponível, sem hora marcada, observando os sinais que são muito sutis. Como nem todos são psicólogos de formação, seria interessante os grupos espíritas passarem orientações, né? A Ilânia, lá de Aracaju, né, fala que sim, sempre faço pelos outros o que gostaria que fizesse por mim. Obrigado por esse programa tão iluminado. Bom dia a todos. A Patrícia Félix também respondeu, fala, mano, bom dia a todos, amigos do Vivência Espírita. Um abraço especial ao senhor Luiz Piagno, que é sempre um privilégio ouvir. Confesso, após fazer a escola de aprendiz, aprendi a ouvir mais que falar. Ainda vacilo em alguns momentos, principalmente com aqueles que mais amo. O tema suicídio é sempre bom ouvir para que possamos abrir nossa cabeça e entender como ele ocorre. Já tive um caso de suicídio na família do meu padrinho e minha mãe já tentou várias vezes. Entender o funcionamento desse processo me ajudou a ajudar minha mãe. Senhor Luiz, que a espiritualidade esteja sempre ao seu lado para que possa continuar com o seu lindo trabalho. Abraço fraterno a todos. Obrigado, Patrícia, pessoal. O Bessa que complementou também, a gente tem bastante participações, hein? O Bessa que complementou, dizendo que deveríamos tratar o assunto preventivamente. O socorro espiritual, o mesmo atendimento aos pedidos de socorro, são ações tardias. Ouvir é estar atento aos sinais e antecipar-se. Legal, né? A Deli também mandou um bom dia, queridos amigos do programa Vivência Espírita. Acredito que comecei a ouvir aos poucos, iniciando a exercitar no dia a dia e também no atendimento fraterno a ótimos esclarecimentos do Sr. Luiz. Obrigada. Gostaria de participar do primeiro encontro, dia 16/4. Como chegar de ônibus? E depois a gente fala. Lá no evento, o encontro vai ser aonde? 16/4. Vai ser lá no Francisca Júlia mesmo. Né? Tá certo. Chegar de ônibus é pegar na rodoviária o Torrão de Ouro ou São Judas. Legal, e o José Carlos também, a gente adicionou ele aqui, ele também pediu para colocar o nome dele no sorteio, né? Tem o hábito sim e quero melhorar no amparo aos irmãos que precisam. E a Neite, lá do Castelã, também manda um bom dia a todos do programa, está sendo um interessante programa de hoje, realmente temos que ouvir mais e falar menos. Mas essa tese é um tanto complicada, visto que normalmente, quando duas pessoas se encontram, ambos sentem a necessidade de falar e acaba ficando aquele debate e ninguém ouve ninguém. Por isso, penso ser interessante não só a escuta terapêutica, como quaisquer tipo de organizações que fazem esse tipo de trabalho, como atendimentos fraternos, etc. Um bom domingo a todos, com a graça de Deus. Obrigado, pessoal, pela participação aqui. Só o último, que a gente tem uma participação também do Aécio lá no nosso site, no Facebook. Eu já divulguei a cartilha aqui no nosso Facebook. Para quem quiser fazer o download, basta entrar aqui no facebook.com/programa Vivência Espírita. Também adicionei no grupo do WhatsApp. Então é só entrar na internet aqui e ouvir. E o Aécio César, ele manda um bom dia a todos do Vivência Espírita e ao entrevistado Luiz Peagno. Quanto ao assunto, é muito importante e atual quanto à escuta daqueles que sofrem mais do que nós. Essa análise é primordial, não apenas para aqueles que desabafam, quanto para aqueles que venham analisar a própria vida na vida em conjunto, a qual tentamos viver harmoniosamente. Forte abraço a todos. Obrigado, hoje tem, tá, pessoal... Tá bom. Tá, o assunto também é bom, né? Mas, Luiz, só para terminar aqui também... Terminar? Ontem eu estive lá em Jacareí, na palestra do João Alberto Teodoro, né? Ele fez uma palestra lá, a palestra muito interessante, Anjos na Guerra, né? É uma visão de que quando a gente olha para a guerra, a gente só vê catástrofe, só vê tudo, mas esquece também dos anjos que estão por ali dando a sustentação, tanto os anjos encarnados como os desencarnados. Muito interessante a palestra do João, lá no Paulo Ortiz, ontem à noite, e ele entrou aqui, está desejando um bom programa para todos nós, e agradecendo a nossa presença lá ontem na palestra. Ontem eu combinei com o João também, Rui, para ele vir esse ano aqui também mais uma vez, que tem o livro dele que ele lançou sobre a Força Expedicionária Brasileira, né, o lado espiritual, e também fazer essa palestra aqui para nós e vir no programa. Ele está passando por dificuldade, porque o pai dele está muito debilitado, está na UTI lá em Avaré, né? Então ele está na correria, não está conseguindo marcar muitos compromissos. Mas a gente está na vibração aí pelo seu João Teodoro Pai. Né? Um grande abraço para o João. Mas o Jorge tem que dizer para você que nosso programa hoje já tem uma agenda que está ficando apertada, viu? Então, hoje quanto mais apertada, melhor. E a gente vai marcando para o ano que vem. Está ficando, rapaz. Puxa vida, é que nós vamos ter agora a Mônica Medeiros, né? Dia 29 de maio, já no dia 29 de maio. Domingo que vem nós vamos ter o Maurício Tomé aqui falando sobre Mind, como é que era o curso que ele falou, que o Jorge não soube falar? Mastermind. Para o Jorge é Mastermind. Então, para mim é Mastermind. Está escrito lá isso aí, não tem problema. Igual o nome do homem que o Edson falou, chinês, também é chinês, tá? É com X, mas é chinês, fazer o quê? Né? Tem que ler o que o pessoal entenda. Mas vamos lá, vamos continuar conversando. Não, então, grande abraço para o João, né? Era isso que a gente queria colocar aqui e continuar conversando. E vamos, entre em contato com ele para a gente marcar para o mês de junho, julho, viu, Jorge? Legal. Então, mas o Luiz, eu tenho que dizer também aqui, viu, Jorge, que hoje nós vamos ter na farmácia comunitária, nós vamos ter um chá beneficente lá na Casa da Amizade, que é através de Santinês 193, ali na Casa da Amizade, a partir das 14h30, que é justamente para nós arrecadarmos fundo para a farmácia comunitária, porque nós temos uma despesa muito grande lá e precisamos fazer esses eventos para que as pessoas possam nos auxiliar se divertindo. Bacana. Então, hoje, a partir das 14h30, estaremos lá na Casa da Amizade, na Travessa Santo Inês, 193, na Vila Ema. E às 18 horas o Grupo Castelão estará fazendo a apresentação lá, aqui no pequeno templo da Fraternidade, Praça das Antilhas, número 30, ali atrás do SESC. Né? Às 18 horas hoje nós estaremos lá. Então o pessoal pode ir até lá no... fazer no, lá no chá beneficente, depois passar lá e ver o Castelão lá no pequeno templo. Né? E é pertinho, né? Isso. Vamos lá? Luiz, nós falamos aqui como ajudar, né? Como fazer para ajudar, você falou, poxa, tem que conversar sobre isso. Agora, conversar sobre isso em todos os lugares, como nós estamos conversando aqui hoje. E também, você falou que as pessoas acabam dando alguns sinais e às vezes a gente deixa esses sinais passarem batido sem dar atenção para a pessoa, né? Isso. Mas, olha só, agora, o que, que nós podemos fazer para aqueles que já tiraram a vida, entrando agora do lado espiritual, né? A visão espiritual do suicídio, como que a gente... Dá para ajudar essas pessoas que já foram? Sempre, sempre. Porque, do ponto de vista espiritual, se pode fazer grupos mediúnicos, trabalhos espirituais, prestando socorro e assistência a essas criaturas que desencarnaram de forma violenta. O suicídio é uma forma violenta de desencarne. Então, pode-se prestar socorro, acolhimento para esses espíritos. E você também falou, Luiz, que aquelas pessoas que morrem, que desencarnam, usando droga. Sim. Esse também é um suicídio? Tudo aquilo que a gente... Tem um suicídio direto e indireto. Mas você falou que é morte violenta. Morte violenta. Às vezes o homicídio é uma morte violenta. E o espírito que sofreu o homicídio, sofreu a morte, sofreu um tiro e morreu... Você acha que ele está bem no mundo espiritual? Ele não vai estar. Precisa de socorro. Precisa de acolhimento. Ou aquele que cometeu o homicídio também não está bem, porque tem uma cobrança muito grande em torno dele. Então, do ponto de vista espiritual, olhando o Evangelho, nós podemos... Os grupos mediúnicos, os trabalhos mediúnicos podem ajudar e muito essas criaturas. E aqui nesse livreto fala aqui do GAIS, que é o Grupo de Auxílio aos Espíritos em Sofrimento. Isso. Aonde está sendo realizado esse atendimento, esse trabalho? Esse é um trabalho relativamente novo. A gente está começando agora. Na Casa do Caminho já implantou esse trabalho com o grupo mediúnico. Então, uma vez por mês, esse grupo mediúnico se reúne e se coloca à disposição do plano espiritual para atender esses espíritos que tiveram morte violenta. Entre as mortes violentas está o suicídio, está o homicídio. A espiritualidade acaba levando. Um dos médiuns contou que num dos trabalhos que houve, se apresentou um ou dois entidades que haviam cometido suicídio. Só que no mundo espiritual, mais deram um número, a espiritualidade colocou, mais 430 espíritos foram resgatados, foram encaminhados, foram socorridos. Você atendeu um, mas com esse um, ele tinha companhia de mais 430. Exato, e foi feito o encaminhamento. Os médios, a gente na casa espírita precisa começar a trabalhar, a gente precisa fazer uma casa espírita de espíritos, né? Então tem que ter os trabalhos mediúnicos. E a gente precisa aprender a trabalhar com a mediunidade. Mas, Luiz, a gente precisa aprender a trabalhar com a mediunidade, a gente precisa estudar mais, a gente precisa se aprofundar mais e ter esse trabalho espiritual de socorro que é indispensável. Eu vou chamar assim, eu vou usar esse termo, para o meio ambiente espiritual, porque é muito sofrimento, a gente tem que fazer alguma coisa. Luiz, no livro Memórias do Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, livro aí de mais de 50 anos, isso, que é um best-seller também dentro da doutrina espírita, eles falam muito dessa integração entre mundo espiritual e mundo corpóreo, para ajudar nessa hora do suicida. Isso, né? É importante, porque quem que pode oferecer o ectoplasma e energia para os espíritos? Uhum. Somos reencarnados, o mundo espiritual não tem. Não tem isso. Então, isso eles precisam disso. Uhum. Reconstituição do perispírito, reconstituição da parte espiritual. Quem que pode oferecer isso? Uhum. É quem está encarnado, então são os grupos mediúnicos. E isso sem contar nós estamos falando nesse lado, mas e as vibrações, né, de amor, onde você tem um ente querido que partiu e você está aqui, por exemplo, a partir do momento que você pensava que um suicida, ele é um ser à parte, você esquece dele. Então, o que que acontece? Ele não é um ser à parte, ele é uma pessoa que desencarnou por um modo diferente, mas ela é uma pessoa igual com outra qualquer. Então, ela não pode ser esquecida. Não, nós não podemos esquecer ninguém. Exatamente. E aí que entra a nossa ajuda de quem está aqui, porque eu sinto até uma certa discriminação dentro até do próprio meu espírito, Luiz. Não sei se você sente isso. Que a gente coloca assim, a pessoa que suicidou, como um, tipo assim, esse aí foi um dos maiores crimes que tem. Aí você já coloca o cara como criminoso, você já execra o cara, você já faz tudo isso também. Eu vou fazer uma parece que isso que você está dizendo, uma pergunta. Que nós sabemos que nós já fomos em outro mundo? Exatamente. Quem somos nós para julgar alguém? Para criticar alguém, para dizer que ele está certo ou errado? Mas, o Luiz... São reflexões que eu sempre faço. Tá? Esse ano aqui vai fazer 20 anos que nós fazemos o tipo de socorro espiritual em nossas casas. E só que a gente não divulga muito, que senão daqui a pouco fica um monte de gente lá na casa e a gente vê que nós precisamos trabalhar mais com aquelas pessoas que vêm em nossas casas, que trazem os homens. Olha, a gente tem tido cada surpresa linda de pessoas que se renovam, de pessoas que vêm fazer escola de aprendiz, pessoas que acabam descobrindo... Isso que você está falando, uma coisa mais bonita que eu acho, não sei, você vê o indivíduo lá na assistência espiritual, fez a escola, daqui a pouco ele está dando aula, está trabalhando. E agora, como é que nós podemos fazer para acabar com muitos, para que muitos médicos acabem com medo de receber, entre aspas, esses espíritos? Eu acho que é estudo. Estudo. Estudo. Vencer barreiras, vencer paradigmas, a gente fica muito limitado, a gente precisa se aprofundar. Tem tanta coisa para a gente descobrir. Mas eu fui, durante 6 anos, eu fui voluntário lá na Francisca Júlia. Eu sei dizer que quando nós começamos a convidar as pessoas para irem lá na Francisca Júlia, tinha muitos que diziam, não, eu não vou lá porque a vibração é muito pesada. O que é essa vibração pesada que tinha na Francisca Júlia, que hoje não tem mais através dos trabalhos mediúnicos? Eu não sei, eu tenho uma forma de pensar que é assim, todo trabalho espiritual que nós fazemos, nós temos uma cobertura. Sim. Se eu estou fazendo um trabalho bem intencionado, um trabalho com conhecimento, com muito amor, com humildade, com seriedade, com dedicação, nós vamos ter o plano espiritual que a gente merece. Se eu tenho esse plano espiritual que me ajuda, que está ali vendo que a gente... Tá trabalhando com seriedade, com dedicação, dificilmente, eu nunca saí de um trabalho espiritual pior do que quando eu entrei. Sempre saí melhor, por mais difícil que seja o trabalho. Estou falando isso porque a gente trabalha em câmaras mediúnicas e às vezes a gente tem trabalho bastante difícil. Mas... E a gente não precisa ter medo, a gente precisa se esclarecer, a gente precisa saber o que a gente está fazendo e ter um amor muito grande para dar. Mas eu não sei, viu, Luiz? Eu sou lá da região onde esse livro aqui foi editado, lá de Araras. De Araras. Lá tem e lá no Saião, uma vez nós fomos fazer uma palestra lá na minha cidade e tinha um pessoal lá do Saião que foi nos ouvir. Inclusive nós falamos lá sobre cromoterapia. E eu falei para a pessoa, nós trabalhamos lá no Hospital Francisca Júlia, nós fazemos o trabalho de desobsessão, aquele trabalho espiritual. E vocês aqui em Araras, no Saião? A menina falou, não, que nós não fazemos, porque as pessoas têm medo de fazer esse trabalho no Saião. Não sei se hoje tem, mas naquela época as pessoas não faziam por medo de ir lá mexer. E o Saião é um hospital psiquiátrico muito grande, muito, né? Muito que grande. Praticamente foi eles que deram o exemplo de vocês aqui para o Francisco Júlia foi do Saião, que vocês trouxeram lá de Araras. Né? Foi quando o CVV construiu o Francisco Júlio, ele foi buscar experiências em vários... Que era o Max Baruto, que era vários... Que eu conhecia, né? Inclusive, quando foi inaugurado o Hospital Francisco Júlio, estava aqui presente a dona Geni Mercatelli, que era uma das fundadoras, foi uma das fundadoras do Hospital Saião de Araras, representando... O seu esposo que não pôde vir naquela ocasião. E você sabe que quando era garoto, eu ia naquele Saião brincar nas construções, passando um prédio para o outro. Eu não sei você como fez muita arte. Isso é na década de 30. Ó, quem tem uma pessoa aqui muito nossa amiga especial, que está aqui no telefone também, nosso amigo Renualdo. Tudo bem, Renualdo? Mas ele não fala com o sotaque de gaúcho? Olha, meu bom dia, turma, pessoal aí, sensacional essa turma do Movimento Espírita. Muita satisfação em entrar em contato com vocês. Eu liguei pro Helder, não queria tomar tempo aí do nosso expositor, né? Não, dá uma alegria. Mas o Helder resolveu aí me passar para ti, Jota. Eu quero só dizer assim que é muito importante as pessoas terem mais atenção com essas pessoas necessitadas. Eu queria narrar uma experiência minha muito importante, porque eu muitas vezes já tive oportunidade de ficar as pessoas lamentando a oportunidade de ter ajudado uma pessoa que suicidou, né, e negligenciou. E eu tive uma experiência muito interessante, entre outras, eu tive uma mais interessante, é o seguinte, que eu estava em casa e pra, só para não pra passar para as pessoas, ver como os espíritos, quando alguém vai se dar, eles não interferem no livre-arbítrio, mas tentam ajudar através das pessoas, né? Certo. E eu estava em casa um dia e me deu uma ideia de sair para a rua. Mas eu não queria sair para a rua, entende? Certo. Mas eu não quero, eu gosto de estar em casa, eu só saio assim com um objetivo. Não gosto de estar cá trançando perna, como diz popularmente se diz. Né? E eu estava com uma ideia e aquela ideia continuou, né? Aí eu cheguei pela frente e poxa, mas se eu não quero sair, se eu gosto de estar em casa e estou com essa ideia de sair, porque a ideia não é minha. Alguém deve estar precisando. E eu resolvi sair, sem objetivo. Saí, fui até o centro da cidade, parei numa esquina, digo, mas aonde que eu vou? Digo, bom, se alguém está me dando uma ideia que alguém está precisando, vai me orientar, né? Orei, fiz uma oração e me deu uma ideia de vou caminhar pela outra rua até os Correios e volto. Umas meia dúzia de quadras. Fui caminhando, voltei, quando cheguei na metade do caminho, digo, não, acho que a ideia era minha, coisa minha, não é de espírito nenhum para ajudar. E nisso me aparece, encontro uma senhora conhecida, já idosa, e eu me parei na frente dela e digo, como é que vai, minha amiga? E ela diz, não vou bem. Digo, eu estou vendo que não vai bem. Ela assim, não está sabendo que eu fiquei viúva 3 meses. E não tô conseguindo viver sozinho, já tô pensando em ir junto com ele, vou me suicidar. Ou vou ir para junto com ele, porque eu não tô conseguindo viver sozinho. E aí eu conversei com ela, né, mais ou menos tivemos uma conversa, longa conversa na rua, depois de conversar, explicar direitinho com ela, eu digo, e agora tá com a ideia, e ainda tá com a ideia dela, assim, não tô mais. E depois tive várias conversas com ela, claro, e hoje uma senhora que tá muito bem, idosa, está vivendo muito bem, feliz, né? Claro, com saudade do companheiro, mas não tem mais essa ideia. E essa experiência eu gostaria de passar, Jorge, porque eu sei que muitas vezes os espíritos usam as pessoas, não é mesmo? Certo, com certeza. E as pessoas às vezes não se dão conta. E eu sei que eu, porque eu tenho, já tive muitas oportunidades de ver as pessoas às vezes com remorso. Eu tive oportunidade, eu tive vontade de falar com aquela pessoa, não falei. Então, eu acho que as pessoas têm que ter mais atenção nessa questão, porque quando uma pessoa às vezes não está bem, a gente nota, a gente tem o dever, né, de dar uma assistência para a pessoa, dar um ouvir o que, que a pessoa está passando, o que, que ela está, quais as ideias que ela está passando pela sua cabeça. Jorge, eu não quero tomar mais o tempo aí, porque eu sei que é muito importante, mas logo eu entro em contato contigo aí para nós combinar a nossa entrevista para o lançamento do teu livro, tá? Isso, olha, já coloquei seu livro no correio já, deve estar chegando já, essa semana, tá bom? Aí depois então tá, um grande abraço aí para o Rui, para o Rodrigo, aí para o nosso querido expositor, muito obrigado também pela sua atenção. Obrigado, meu irmão. Em breve aí nós entramos em contato. Grande abraço para os ouvintes também, que esse programa tem trazido muito esclarecimento, muito conforto para as pessoas, tá? Obrigado, Renualdo, e um abraço a todos os nossos irmãos aí de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Paz e alegria no coração de vocês. Eu que agradeço, querido. Tá. Só queria dizer uma coisa. A gente percebe aqui, pelo menos percebi isso, a espiritualidade utiliza todos os recursos que estiveram ao alcance e vai pensando, buscando as pessoas que estão para poder ajudar o outro. A gente precisa estar atento. Luiz. Para mim ficou claro nesse depoimento. Com certeza. Agora, olha só. Aqui nós colocamos na cartilha também, para as pessoas saberem, tem a proposta, que é interessante, mas o que fazer para aqueles que já tiveram, já tiraram a própria vida. Isso. E vem aqui também como os grupos espíritas podem ajudar. Isso. Né? É assim. Tem um roteiro. Esse roteiro. E aqui está falando interessante. O que está propondo aqui, essa proposta, que eu achei muito interessante, é que em cada casa espírita tivesse um grupo só para cuidar disso. Só para cuidar disso. Para o grupo se harmonizar com aquele, com esse tipo de atendimento, né? Para se associar a um grupo espiritual, né? O grupo encarnado se associar ao grupo espiritual para trabalhar mais corretamente. É o grupo mediúnico que eu estava dizendo, formar grupos para trabalhar. E aqui, só para as pessoas fazerem, nós temos um resumo de como organizar o trabalho de socorro espiritual. Interessante aqui que até o modelinho fala como deve começar, como deve iniciar, como deve ser feito o trabalho, a preparação do ambiente. Então, pessoal, o Rodrigo, mais uma vez, o Rodrigo colocou aí, tanto no nosso Facebook, como na página do Vivência Espírita, como também no WhatsApp, a cartilha, essa cartilha está disponibilizada em PDF aí para as pessoas. Né? Ele já colocou, acessem. É pequena, olha, só ela que é pequena. São 32 páginas, provavelmente em umas 5 páginas de A4 caber tranquilamente aí para vocês lerem a cartilhinha, né? E a gente tentar propagar essas coisas aí, que lembrando que a responsabilidade também é nossa. Tem uma mensagem do Chico Xavier aqui. Uhum. Eu vi também essa mensagem, né? A mensagem do Chico que está aqui, interessante também. Chico Xavier nos orienta, né? Que são as mensagens complementares. O que está escrito aqui sobre o autocastigo, Piago? Você... É como a gente sabe que as pessoas se punem, né? Uhum. Mas Deus não castiga os suicidas, tá? Porque o próprio suicida já se castiga. Uhum. Quando ele se descobre, ele mesmo já vê o que ele cometeu. Então a noção do castigo divino é completamente modificada pelos ensinamentos espíritas. Quer dizer, a gente vê que não há castigo. Certo. Que quem cometeu o ato, né? O ato é que se pune. Uhum. Tá, ele já está punido por inclusive ele mesmo. Então não Piano. Tem... Aí o Rui estava falando lá no segmento anterior. Como é que as religiões veem isso? Uhum. Não tem castigo. A pessoa mesmo já está sofrendo com a situação que ela criou. Uhum. Tá? Então elas acabam sofrendo muito e ninguém é levado na corrente da vida, tá? Corrente da vida, e o suicídio é aquele que nada de uma forma desesperada e precisa de apoio, precisa de socorro. E nós podemos fazer isso aqui fazendo, como foi dito aqui também, fazendo a prevenção, e aquele que já cometeu fazendo socorro espiritual. Isso nós podemos fazer. Ô, Luiz, nós vamos ter que entregar o nosso programa 5 minutos, 6 minutos antes, porque nós temos hoje São José em Matonense, a partir das 10 horas, será transmitido aqui com o Fernando Carlos. E nós gostaríamos que, antes de encerrar, que você falasse desse encontro, desse convite que é o CDD Francisca Júlia e a AME do Vale do Paraíba fazem aos espíritas do Vale do Paraíba. Nós estamos formando uma parceria com a AME, Associação Médica Espírita, né, do Vale, que tem a sede na cidade de Taubaté. Então nós vamos fazer o primeiro encontro da Associação Médica Espírita do Vale do Paraíba e o CVV Francisca Júlia. Esse vai ser no dia 16 de abril, das 8 às 17 horas, lá no CVV Francisca Júlia mesmo, lá no Torrão de Ouro. E os temas serão muito interessantes. Nós temos aqui o Dr. Alexandre Serafim, que é o presidente da AME Vale Unital, ele é da Unital, ele é um médico neuro... É que ele já esteve aqui conosco duas vezes. E precisamos trazê-lo novamente. Isso. Ele que está coordenando, vamos dizer assim, esse evento. Então nós teremos a palestra do Dr. Ricardo Monese, que ele vai falar sobre os efeitos da prática do reiki sobre a fisiologia, psicologia e espiritualidade do ser integral. E depois, no outro período, professor Dr. Frederico Camelo Leão. Ele vai falar sobre o tema espiritualidade e psiquiatria. Dr. Alexandre Serafim vai falar sobre mediunidade ou epilepsia? É uma pergunta. E o professor Dr. Ney Carter do Carmo Borges vai falar das doenças cardiovasculares e espiritualidade. E o professor Dr. César Augusto Cardoso, oncologia e espiritualidade. Tema bonito. Tá? E para o final do evento, terá a palestra da professora Ana Paula Sadi. E o tema é Caminho Natural da Voz e a Interface em Saúde Mental. Aqui é o canto, né? Então, eu estou falando rapidamente, porque... Não, mas nós vamos... A gente continua divulgando. É muito interessante, é um momento que a gente está... teremos três eventos nesse ano, esse aqui é o primeiro. Depois, e vai ter um custo, né, Luiz? Vai ter um custo, porque nós temos que cobrir lá a alimentação, a despesa... Ah, mas tá incluído o almoço? Tá. Tá incluído? É. Tá, R$50 por pessoa, a inscrição é limitada a 80 pessoas por causa do nosso espaço físico. E aqueles que quiserem participar, podem mandar um e-mail ou se informar pelo telefone 3944-9093, conversar com a Luciene. E o e-mail é secretaria@franciscajulia.org.br. E as inscrições, conversando com a Luciene, ligando para esse telefone, ela orienta como fazer as inscrições. Não está no site não, o cartaz? Não, não? Não. Então nós vamos tirar a fotografia aqui dele e colocar no nosso WhatsApp. Nosso aqui também. Nosso site está com problema, está fora do ar. Agradecer a participação de todos os ouvintes, agradecer a todo mundo que participou aqui no WhatsApp, todo mundo que participou no Facebook, pelo Periscope, convidá-los a ouvir o nosso programa no site vivenciaespirita.com.br. Lá tem todas as colunas e as reprises através da nossa rádio online. E também comentem, entre no site e comente também, não custa nada. E até o próximo domingo às 8 horas. Fui. Nós agradecemos a Inácio, a Graça e o Helder que estiveram aqui conosco, e a Adriana que está fazendo uma palestra, faltou hoje, que está fazendo uma palestra lá no Paulo de Tarso, para a mocidade, a respeito da dependência química. Agradecemos ao Luiz e gostaríamos que ele fizesse a nossa festa de encerramento. Bom, hoje agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, porque nós estamos aqui para servir e sermos úteis às pessoas. E falando sobre o assunto suicídio, quem sabe nós podemos ou venhamos a evitar suicídios. Gostaríamos que todos pensassem no assunto. Merece a nossa atenção. Então nós vamos encaminhando o nosso programa de hoje para o encerramento. Nós vamos nos acerenando nesse instante e agradecendo a espiritualidade amiga que nos assistiu nesta manhã, nos dando toda a retaguarda, nos dando toda a inspiração para que tivéssemos condições de falarmos sobre este assunto tão importante, e que neste final de programa nós possamos deixar as nossas vibrações para o bem universal, para a paz e a união entre todos os povos, e vibrarmos intensamente por essas criaturas que cometem o suicídio e têm morte violenta, e todo o nosso respeito, todo o nosso carinho em forma de vibração possa envolver essas criaturas que nesse instante sofrem, sofrem muito. Que a luz do Evangelho, que o nosso amor, possa envolver e acalmar essas aflições. E assim nós vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e a espiritualidade amiga por estarmos aqui reunidos, e rogarmos a Ele que nos abençoe, que nos fortaleça e que nos torne instrumentos de sua paz por onde passarmos. Que assim seja, graças a Deus.